Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ministério da Ciência e Tecnologia. Ministério da Educação. Apresentam Física Vivencial. Uma aventura para o conhecimento. Mari, é o pai no Skype. Oi, pai. E aí, filho? Tudo bem por aí? Oi, pai. Muito frio? Muito, muito frio. Tá começando a nevar. E o seminário, pai? Bom, muito bom. Pai, pai, essa semana é a final do campeonato de vôlei. Pai, modéstia à parte, estou arrasando de técnico. O Jauli, time da Mari, tá invicto até agora. Pô, que bacana, filho. Olha, gravem o jogo que eu quero ver depois, hein? Agora tenho que ir. Só liguei pra dar um beijo. Tenho palestra daqui a pouco e tenho que comprar um casaco mais grosso, porque o frio tá cada dia pior. Tá fazendo 40 hoje. 40? Fahrenheit, Kleber. Olha, preciso ir mesmo. Um beijo pra vocês e não esquece de dizer pra Ju que eu liguei. Tá bom, pai. Tá bom, beijo. Pai. Beijo. Nunca entendi direito esse lance de graus Celsius e Fahrenheit. Por que lá nos Estados Unidos também não é Celsius? Você sabe, Mari? Não. Mas eu sei, quem sabe. Está no ar mais um programa da Rádio Atrito. Oi, galera. Estamos aqui para mais um programa com o professor Galileu. Oi, Mari. Oi, pessoal que está aí grudado no rádio. Nosso tema de hoje é termodinâmica. Vamos começar com uma dúvida que a Mariana nos trouxe. É sobre as escalas termométricas, Celsius e Fahrenheit. Mariana, é tudo uma questão de proporções. A escala Celsius é usada em quase todo mundo. Já a Fahrenheit é utilizada especificamente nos Estados Unidos. O nome Celsius é em homenagem ao sueco Anders Celsius, que passou a utilizar uma escala para a temperatura. E o Fahrenheit também é uma homenagem a Daniel Fahrenheit, que propôs outra escala de temperatura, com outros pontos de fusão e ebulição. As duas escalas surgiram no século XVIII. E como é que a gente faz para saber quantos graus Celsius está fazendo nos Estados Unidos, por exemplo? Para converter grau Fahrenheit para grau Celsius, subtrai-se 32 e divide-se o resultado por 1.8. E para converter de Celsius para Fahrenheit, é preciso multiplicar o valor em graus Celsius por 1.8 e somar 32 ao resultado. Nossa, quanta conta, professor! É, então... Um minuto. Interrompemos nosso programa de física para o boletim esportivo. O campeonato de vôlei continua mobilizando toda a escola. Estamos agora acompanhando o último jogo de onde sairá o time que enfrentará o invicto Jauli. O placar é de 2-2. Vamos agora para o set decisivo. Muito obrigado pela informação, Zezinho. Maravilha. Obrigado. Então, Mariana, preparada para a final? Logo vocês já vão conhecer o adversário. O quê? É, acho que eu tô, sei lá, já comecei a suar antes do jogo começar, professor. Entendo, Mari, entendo. Quando ficamos nervosos diante de alguma situação, nosso corpo pode esquentar e assim começamos a transpirar. A transpiração é uma forma de manter a temperatura do corpo constante. Quando a água sai dos nossos poros, a nossa temperatura se equilibra. E qual é a diferença entre temperatura e calor? O calor é uma forma de energia que transita de um corpo ou de um sistema para o outro, desde que entre eles as temperaturas sejam diferentes. Já a temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento ou de agitação das partículas que compõem os corpos. Então, quando a gente diz que está com calor, está errado? Fisicamente falando, sim, está errado. Porque o calor é uma energia que está em trânsito e não nos corpos. Falando em calor e trânsito, atenção! Acabou o jogo! Na grande final do campeonato, vamos ter o invicto time do Jauli contra o time Carnot, que acabou de vencer o set decisivo! Dias depois, é hora da grande final. Xiii, professor, tá feio pro nosso lado, hein? É, não tá fácil não. Ó, o Kleber pediu tempo, vamos lá!